O dia 4 de outubro na história, 1836. Na Batalha da Ilha do Fanfa, as forças legalistas derrotam as tropas do líder rebelde da Guerra dos Farrapos, Bento Gonçalves da Silva, e o prendem. 1965. Recebido com grande manifestação popular de apoio, volta ao Rio de Janeiro o ex-presidente Juscelino Kubitschek após 16 meses de exílio. 1966. O Congresso aprova o novo Código Tributário Nacional que estabelece 80% a participação da União na arrecadação e em 10% a dos estados e municípios. 1990. Chega a Brasília um jumbo da Iraq Airways com 191 dos 273 brasileiros mantidos no Iraque como reféns desde a invasão do Kuwait. 1991. O Brasil e outros países assinaram em Madrid o Tratado Antártico, que proíbe a prospecção de petróleo e outros minerais no continente antártico durante 50 anos. Esses são os fatos que fizeram o dia 4 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.